Sexo Ribeiro Pernambucano. Tome sofrência. Essa vai pra Lu Silva, viu? Vamos embora, neguinha, vamos embora, Rocha. Você tá com ele, né? Só pra me esquecer. Mas será que ele sabe disso? Que você liga pra mim toda madrugada, finge que tá com saudade, pede pra voltar. Me disseram um dia desses, quase doida. Quem mandou me deixar? Quem mandou me deixar? Hoje o caso é sério. Depois que perde, sabe valorizar. Mas hoje o caso é sério. Depois que perde, sabe valorizar. Sucesso, Charles Almeida, Conde do Forró. Bora sim, ó. Você tá com ele, né? Só pra te esquecer. Mas será que ele sabe disso? Você liga pra mim toda madrugada, finge que tá com saudade, pede pra voltar. Me disseram um dia desses, quase surtar. Quem mandou me deixar? Quem mandou me deixar? Hoje o caso é sério. Depois que perde, sabe valorizar. Hoje o caso é sério. Depois que perde, sabe valorizar. Bora, Lu Silva, vamos embora, neguinha. Mais um do repertório novo.